Estou aqui para lhes informar que o CD que você irá ouvir agora é mais uma mega produção. Portanto, ouça o volume baixo. CD Duelo de Gigantes, volume 1. Ouça e compare. Site automotivo é Portal Auto Som. Muito prazer, aqui começa CD Duelo de Gigantes, volume 1. E por aqui nos comandos e na voz, DJ Rossi, o Pancadão, começando o CD mais polêmico do Brasil. E logo mais tem ele, DJ Paulo Castilho de Paraupebas, no Estadão do Pará. E aí, DJ, tá preparado? Então vamos duelar. CD Duelo de Gigantes, volume 1. O CD mais polêmico do ano. Diferença está na voz e no nome DJ Rocha, o Pancadão. Esta vez nos fuimos cruzando el Atlántico junto a Eliel y Rey. Aproveitando, um forte abraço aí pra galera do estado do Pará, Tocantins, Maranhão e de todo o Brasil, que com certeza curte e dança ao som do Pancadão. CD Duelo de Gigantes, volume 1. O CD mais polêmico do ano. Aqui você dança com músicas exclusivas em um repertório de responsabilidade. Muito prazer, DJ Rocha, o Pancadão com você. E essa é, DJ. O Pancadão. E essa com certeza Camargo Charada e Kekal Souza curte e dança ao som do Pancadão. Right where we are. Brazil, DJ Rocha, o pancadão. Acesse www.djrocha.upancadão.com.br. Gigantes Volume 1, o CD mais polêmico do ano. De Duelo de Gigantes, volume 1, o CD mais polêmico do Brasil. Um forte abraço, Giro CDs, o Facebook do Som Automotivo, que com certeza vai estar divulgando esse CD na sua página oficial. Duelo mais esperado e mais aguardado. DJ Rocha, o Pancadão versus DJ Valdo Castilho. E aí, DJ, só estou começando. acesse www.djrocha.upancadão.com.br. De Gigantes, volume 1. O CD mais polêmico do ano. Mixagem. DJ Rocha, o pancadão de Carolina para todo o Brasil ouvir. Brasil. Didi Rosa, Pancadão. CD Duelo de Gigantes, volume 1. O CD mais polêmico do ano. Hi people, I have a good news for you. The double MP4 have a new music. It looks like the table. Que diabo é isso? Pra assustar o cão, diabo! So? So? So? So, so, so, a diferença está na voz e no nome DJ Rocha o Pancadão. Let's play, DJ. O ritmo é esse. Vim pra cá dançar. Eu sou o DJ Roxy, vou botar para quebrar. Se liga aí, galera. Eu sou o Pancadão. Nasci em Carolina, no estado do Maranhão. E aí, DJ, tá dando uma de MC também? Dando um forte abraço, MC Assis, o MC do Som Automotivo. Everything's on the table. The book is on the table. The book is on the table. The book is on the table. The book is on the table. Acesse www.djrochaupancadão.com.br. CD Duelo de Gigantes, volume 1. O CD mais polêmico do ano. E pra você que está ouvindo esse CD em algum lugar do Brasil, que Deus abençoe você. Muito obrigado por fazer parte dessa verdadeira emoção. CD Duelo de Gigantes, volume 1. E o CD está apenas começando aí. Logo mais tem ele, DJ Valdo Castilho, diretamente do estado do Pará. I gave in to the fire, I know I should have fought it. At least I'm being honest. Feel like a fair. tell you, 'cause I know that I failed you. I should have done you better, 'cause you don't wanna lie. I know you don't wanna know, she gives you everything if I couldn't give it to you. And I know you don't wanna know, she gives you everything. The best DJ of Brazil, DJ Rosa. www.portalautosom.com.br, o verdadeiro portal do som automotivo. E vem chegando uma grande produção do meu brother DJ Pio, o Furacão de Araguaína, junto e misturado com DJ Rocha, o Pancadão. CD Duelo de Gigantes, volume 1. O CD mais polêmico do ano. Tá, acesse www.djrocha. CD Duelo de Gigantes Volume 1. O CD mais polêmico do ano. Aproveitando um forte abraço, Denilson Paredão e toda a família Doidona Black, de bom gosto no estado do Maranhão, que com certeza curte e dança ao som do pancadão. Essa está na voz e no nome DJ Rocha, o Pancadão. E essa é linda demais. Now it's official. I've set my body on a mission. I left my brain where it's belonging. Cause I won't need it where I'm going. CD Duelo de Gigantes Volume 1. O CD mais polêmico do ano. Mixagem. DJ Rocha, o pancadão de Carolina para todo o Brasil ouvir. Yeah. Acesse www.djrochaupancadão.com.br. Vou ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser. A partir de agora tem ele, DJ Valdo Gatilho. Mas antes aí, vou deixar minha saideira, hein? E com certeza... CD Duelo de Gigantes, volume 1. O CD mais polêmico do ano. Mixagem DJ Rocha, o Pancadão. www.portalautosom.com.br, o verdadeiro portal do som automotivo. Oh, acesse www.batidãoautomotivo.com.br. Som automotivo de verdade. Som Brasil, o portal brasileiro dos melhores DJs. DJ Valdo Castilho, o som que toca na sua balada. Muito bem, por aqui assumindo o comando das picapes. Muito prazer, quem nos fala é Valdo Castilho, galera. Prepare-se para dança. Gigantes, volume 1. Dançando com o CD mais polêmico do ano, Valdo Castilho versus DJ Rocha, o Pancadão. Então sabuga, DJ. Esse é lançamento, hein, moçada? Mais uma pra saco de... Você está ouvindo DJ Valdo Castilho. Então você não precisa ouvir mais nada. Daqui a pouquinho eu toco um Electro Funk aí pras meninas rebolar, beleza? por enquanto é só viajar. We'll be right back. CD. Duelo de Gigantes, volume 1. Versão exclusiva aí pra galera. É nóis. Is it too late now to say sorry? Gravado ao vivo agora, isso é legal, hein? Mais uma produção feita especialmente pra você. Escuta aí! O que há de melhor em uma boa balada? Você ouve aqui, DJ Valdo, o melhor das pistas. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say sorry now? Abraço forte em toda a moçada do som do Lutinho no Brasil inteiro. Vamos lá, Brasil, regula aí. Valeu, Maranhão, valeu, Tocantins, valeu, Mato Grosso do Sul. Galera aí de Goiânia, Goiás, São Paulo, Piauí, Minas Gerais. Não esquecendo aí do meu querido Parazão. Sintam todos se abraçados em nome de Valdo Castilho. De Gigantes, volume 1. De leve, calma, sentada, de leve, de leve, calma, sentada, de leve, de leve, calma, sentada. baile de favela na Marconi, baile de favela na São Rafael, é baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai Elisa Maria, é baile de favela, invasão, é baile de favela nas casinhas, hoje tem baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela. Duelo de Gigantes, volume 1. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Não tô entendendo, deixa eu correr. DJ Valdo Castilho. Ao vivo é Corinthians. Para o Pelas, para todo o Brasil. Que grave é esse, pretinha, que teu bumbum balança? Esse loirinha, que teu bumbum balança? Que grave é esse, moreninha, que teu bumbum balança? Duelo de Gigantes, volume 1. Tudo isso um pouco mais ao vivo pra galera. Gás DJ. Fazer um aquecimento e sentar devagarinho. Só tu se envolver. E o que o clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o bandeiro, o cavaquinho. Valdo Castilho, é sucesso porque você ouve. E faz tum, tum, tum, e a menina dança. E faz tum, tum, tum, e a menina dança. E faz tum, tum, tum,

Entre em contatos com DJ Valdo Castilho pelo fone 94 991 47 11.